comportamento explosivo, nocivo. Eu não sigo, não sirvo, não consigo ser só mais um na fila, sou escravo dessa vida que vivo, dessas linhas que eu verso, sou assim que eu existo. Até que o excesso me permita tá na voz, que a tinta no papel é que o tempo é veloz. E o mundo é carrossel, gira, que o que me mata é o que me inspira. Intriga eu tô causando entre os anjos que me guia. E escrevo jingles, tenta a sorte no bingo. Aposto na semana e descanso no domingo. Enquanto isso jingue, meio a chuva de faca, sem ressaca. Sai liso, pego uma e corto o queijo, distribuo pra minha gangue, só os magrinhos que é puro peso. Me dê 30 segundos que eu me viro e não enrolo. Vou gerando audiência, sem precisa de auditório. Quero um áudio na garagem, olha que nem tenho carta. Zoei, só quero a mesa farta. Eu sigo tipo Esparta, mano, eu contra 300 da luta, não me aposento. Pode ir pra mania chata, essa de querer sempre tá na frente dos mano que é sempre ausente. Na rima de qualidade, não é rivalidade, é só pela consciência. É que o rap merece, rap merece, rap merece as rimas de qualidade, rap merece, rap merece, rap merece as rimas de qualidade. Mais de 2.500 dias na espera, não tá legal. É tocar no assunto, eu fugia sempre na lateral. Calor se entupindo a pia, eu te daria um gato mal. Pra cuidar de cada vida e na sete, meu Dom Chihuahua. E quantos dias viveria, cê contando que eu tenho? Impossível a reveria, eu sei com quem eu venho. Campere, confere, espere até o combate. Que a série só fere os que imperem falsidade. Desde pouca idade, a revolta com descaso, eu sou esboço. Amarra, aperta a corda que eu ponho em volta do pescoço. Dou a cara a tapa, só pra nada, e saio do fundo do poço. Vão falar que foi bem fácil e sem esforço. Só que eu torço o pano que enxuga o suor. Tô bem melhor e não em pró-rivalidade. Eu limpo a cena, tiro o pó, engrosso o caldo e chuto o balde. Mó problema e no da tena eu roubo a audiência da tarde. Sem esquema e na minha pena só rima de qualidade. Ei, rap merece, ei, rap merece as rimas de qualidade. Ei, rap merece, ei, rap merece, ei, rap merece as rimas de qualidade. Vou fazer uns versos sem massagem. Vou fazer uns versos sem massagem. Vou fazer uns versos sem massagem. Vou fazer uns versos, vou fazer uns versos, vou fazer uns versos sem massagem. Vou fazer uns versos sem massagem. Vou fazer uns versos sem massagem. Vou fazer uns versos, vou fazer uns versos, vou fazer uns versos sem massagem. Na minha cidade, os moleque da mesma idade só liga pras drogas que alucina.